Vamos lá, tá aberto, tá aberto. Que isso, maluco? Era pra voltar com a EB agora. 18 segundos novos, ah, né? Era cara? Pra voltar com a EB. Peraí, deixa eu botar. Ah, tem mais, né? Não, é, pode ir, vai. Vai lá, Demi. Vai, tem um tempo. Deixa eu botar aqui uma EB. Agora, rapaz, continua. Tem mais uma hora de programa. Continua, faz parte. Falou, campeão, um abraço aí. Fiquei aqui bastando, né? Vai lá, não vai não? Não, pode ir. Fica à vontade. Tá valendo a promoção, hein? 2221029, ligue para cá. Vamos fazer mais 15 minutos dessa promoção com o placebo ali no ar. No Claro Hall. Para depois a gente cair de boca com a família dos Copacabana na promoção com gorilas, né? Então, 2221029, ligue para cá e dê as boas-vindas ao Demi, né? Ô Zeca, você de vez em quando vai estar por aqui? É, de vez em quando eu venho aí pra te ver. Venho vê-lo. To the slammer, they're trying to see if Rizzy stays true to his grammar. Being a celebrity don't mean shit to me. Fuck the glitz and glamour, hit him with the blitz and hammer. Because they're talking blackwashing. To be on my back, but to my face they say nothing. Stand up in the box, keep a firm steady stance. Keep the beanies talking, keep the beanies hot flossing. Flossing MCs down the room. If you don't believe me, bring your pussy to your... Jovem gajirou, passou perto do meu pescoço. Cocoviei, cocoviei, não sou nenhum besta, seu moço. A coisa parecia fria antes da luta começar, mas logo a estrovenga surgia, girando veloz pelo ar. Eu pulei e corri no coice macio. Só queria matar a fome no canavial da beira do rio. Eu pulei e corri no coice macio. Só queria matar a fome no canavial da beira do rio. Jurei, vou pegar aquele capitão. Vou juntar a minha nação na terra do maracatu. Dona Ginga, zumbi, viludinho, e seguro o baque do mestre Salu. Eu vi a minha boneca voodoo subir e descer no espaço na hora da coroação. Me desculpe, senhor, me desculpe, mas essa aqui é a minha nação. Daruê, Malungu, nação zumbi, é o zum zum zum da capital. Só tem caranguejo esperto saindo desse manguezal. Daruê, Malungu, nação zumbi, é o zum zum zum da capital. Só tem caranguejo esperto saindo desse manguezal. Eu pulei e corria no coice macio. Encontrei um cidadão do mundo no manguezal da beira do rio. Eu pulei e corria no coice macio. Encontrei um cidadão do mundo no manguezal da beira do rio. Josué Ronca Ronca. Se não ia me lascar, desci a beira do rio, fui parar na capital. Quando vi numa parede um pinico anunciar, é liquidação total, o falante anunciou. Tô liquidado, o pivete pensou, conheceu uns amiguinhos e com ele se mandou. É, aí meu véio abotou o paletó, não deixa o queixo cair e segura o rojão. Vim assim com o maloqueiro em cima do caminhão. Pararam lá na igreja, conheceram os irmãos, pediram pão pra comer com um copo de café. Um ficou roubando a missa e quatro deram no pé. Sheila, ele, da milindra. Brasil. Cidade. Dex Orientation, né, cara? Chico Science. Num remix feito pelo Arthur Lindsay, cidadão tão nova-iorquino quanto nordestino, né? Então, o remix do Arthur Lindsay para a música O Cidadão do Mundo. Brilhante título que cai como uma vulva sobre o Chico Science, né? Essa semana eu tava conversando sobre a falta que o Chico Science faz à música brasileira. E é uma música planetária, né? Porque ele, sabe quando você pega a tangerina, tira aquele cabacinho, aquela, e abre a bodega, assim, e ela explode, assim? Foi o que o Chico Science fez com a música brasileira, né? Pegou a bosta toda, abriu e arreganhou tudo, né? Infelizmente, ele partiu muito cedo. O Chico Science, se vivo estivesse hoje, ele seria o que o Jorge Ben poderia ter sido, e por Flamengo, né? Essas coisas, gente curta, não soube aproveitar. É. E o Chico, infelizmente, não foi. Até plagiado na época, né? Não, muito. É. Mas o Jorge Ben poderia ter sido um nome mundial da música brasileira. Como o Chico Science estava em vias de ser. Ele excursionou pela Europa com os Paralamas, ele abriu o show dos Paralamas e ninguém ia pra ver os Paralamas, não, maluco. Os caras estão aí pra falar. Alemanha, Suíça, Áustria, o caralho a quatro. Ninguém ia pra ver o Chico Science, porque no boca a boca, não sei o que, babá, ele tomou conta mesmo. E hoje, com a internet, né? A internet é o telefone dos velhos tempos, né? Só que você fala do Rio com Moscou e coisas parecidas. O Chico Science teria uma projeção 30 milhões de vezes maior, né? Falei besteira? Não, tá certo. Lembrando a rapaziada, a nossa torcida, quem quiser receber o informativo do programa no dia, um dia antes, no domingo ou na segunda-feira, informando as promoções, o que a gente vai tocar, as visitas que nós teremos. Aliás, tem dois muquiranas que ficaram de entrar no telefone, não é o Ferrari, não. E já é a segunda semana consecutiva que dois pangarés quadrúpedes, chechelentos, dizem que vão ligar e não ligam. Eu ligo, o cara tá totalmente incomunicável. Mas enfim, ainda bem que eu não botei no informativo, mas se você quer receber esse toque, entre no site do Ronca Ronca, se cadastre, que você, a partir da semana que vem, já vai saber com antecedência da Trozoba aqui, né? E se sabe, pelo menos, você pode fingir. E em vez de cair em suas mãos, lembrando que sábado as votações para o Prêmio Claro de Música Independente se encerram. Você só tem até sábado, dia 30, para participar dessa promoção super bacana, que tem tudo a ver com o que a gente mostra aqui, né? E lembrando que a Rádio Cidade está com dois programas citados lá. O Ronca Ronca e a Vez do Brasil. Esse é o fundo do remix do Bid, nosso camarada, que acaba de lançar um disco solo bom pra caramba, né? E que vai estar no programa hoje numa canção junto com o Seu Jorge. E esse disco de remix do Chico Science e Nação Zumbi tem o que na época foi como poderia ser mencionado assim, uma satisfação muito grande para nós brasileiros, a participação do Gold, que na época era o principal músico do drum and bass britânico, que realmente se encantou pelo trabalho do Chico Science. E participa de uma música aqui, Death of a Rockstar. Deixa eu botar aqui, ó, o trabalho do Gold em cima do Chico Science. Ele mistura Death of a Rockstar com maracatu atômico. Mas falando no Gold, a gente não vai ver essa música hoje, não. Minhas canções inesquecíveis. Y'all not ready for this. My name is KRS-One, G. See, when I be coming through for the UK crew, me and Goldie, you know how we do. I lead you and dominate this microphone. I speak you, I'm writing for the people. Fight it if you need to, I can see you and see that. You saw an MC and tried to be that. That MC, so is me, can you believe that? And agree that? True lyrics will always suffice. And real meaning rhymes equal actual life. It's a true essence in ebony. Chase your record sales, G. Some things are pure luck, other things are meant to be. And you don't quit. Goldie has got to be the real short one, two. And you don't quit. KRS-One. And yes, we do it like this. Like this. Like this. Buckle up your seatbelt, we about to get busy. Lyrics get thrown like a frisbee. Who is he? The K. You get this off of the roots like Kinsey and Kunta Kinte in your city. S for sensei, not milia. More like teacher, not too familiar. Let me build ya. It's like a jungle sometimes. It makes me rhyme as we climbing up the speed. We finding what we need in the jungle. MCs stumble over they words and mumble over they verbs. Suddenly it occurred, KRS-One, word. Come back in. Drum and bass all in your face. Got to represent UK up in this place. Representing like the internet, all the way from New York City down to your set. KRS-One, you know how we do, son. Coming through on that breakdance. One, one, two, two, three, three. You know how we be. Breakdancing back in 1983. Taking them there with the sag while fam and you stop and stare. The style is rare. No, you can't compare. Keep your eye right here. You can buy that there or buy this right here. But guaranteed this'll have your mind like, yeah. Stumble, fumble, crumble. Chris kicks these lyrics in the jungle. Making all these rappers mumble. Bass and drum to this, all under this. I got a bundle of this for the junglist. Jump to this, Chris from that part, New York. You bless the walk of your pop like a cork. A wine, stop whining. I'm rhyming. Timing is blinding, but you're still finding your way through what I say. The number one DJ on the microphone, minds get blown. KRS-One again, got this sewn like a microphone that's chrome. All alone in your home, definitely straight to your dome. Canções inesquecíveis. Yo, I heard that new shit. You ain't even down. This is what time of day. Nobody brought the tape before this. Y'all not ready for this. Clima quente, né, cara? Viagem. Viagem. See, when I be coming through for the UK crew. UK crew. Me and Goldie, you know how we do. Esse é KRS-One com Goldie no single do Digital, uma música do Goldie, onde ele recebe a presença do hip hop rapper KRS-One. Now if you with me. Você tá dentro. E o Gold nessa época tava por cima da carne seca, né? Quando ele efetivou, né, essa presença do KRS, realmente ele virou um... Ganhou vários pontos comigo, porque o cidadão tem mais história que o Walt Disney pra contar, né? Bom, a promoção com um par de ingressos para o Placebo no ar, no Claro Hall, claro que é rock, né? É, promoção, né? Claro que é rock, a promoção já mingou, tá? Já acabou, já já nós vamos abrir as nossas linhas para promoção com 12 polegadas do Gorillaz. E o Demi, cara, tá com a bola cheíssima, é, cara. Olha só, algumas letras que chegaram na nossa torcida. Seja bem-vindo às bizarrices do Ronquinha. Demi, você não é Demi Moore, mas estando na cidade, nós te amamos. Oh, obrigado. Valeu, obrigado. Agora eu sei se a cidade é a rádio ou a cidade do Rio de Janeiro. Ah, as duas pode ser. Amo. Oh, que beleza. Boa sorte, cola do Maurício. Que loucura. Que isso, cara? Presta atenção aí. Esse aqui mandou um texto muito grande a rodar. A mensagem dela é simplesmente: oi. De repente ela é da outra. É, da concorrência, né, cara? Deve ser essa a vinheta dela. É, bem-vindo ao programa de quem tem insônia. Aliás, várias mensagens chegam com essa história da rapaziada. Terça-feira todo mundo no bagaço, né, maluco? Porque o cara. O programa acaba às duas, mas dificilmente você consegue dormir logo depois, né? Tá ligadão, não sei o quê. Fazer um videotape, um jogo, uma coisa assim, né? Outra aqui, boa. Que Zumbi do Mato e a Garota de Ipanema iluminem seus caminhos. É. Espetacular. Hail Demi. Bom apetite, boa viagem. Com Demi e o Ronca Ronca. É alemão, né? Alemão isso aí, né? É. Ratzinger. E o Ferrari, maluco. Com Demi, o Ronca Ronca se completa numa orgia de puro rock psicodélico de prazer. Que é isso, rapaz? Apareceste para ser ombros suaves das noites fortes de segunda, onde descansamos os nossos desencontros musicais. Espetacular, hein? Espetacular. Né? Quem vai escolher? As meninas ou a gente? Quem? São quantos aí que vão ganhar? É um, cara. Um só? Um vai levar dois. Dois valendo pra um, um valendo pra dois. Tipo Fafá. Agora o resultado não. É, vamos sortear agora, né? Coletamos o material, agora vamos sortear. Tá certo. Você vai lá no placebo? Vou, lógico. Vou. Mas eu já disse aqui, infelizmente não vou poder ir porque tenho um trabalhinho pra fazer na sexta-feira. Mas já sabe que o placebo tem, eu tenho uma história interessante. No início de 98, eu fui fotografar a mixagem de um disco de Paralamas no estúdio do Peter Gabriel, perto de Londres. E o Placebo estava lá no estúdio principal, gigantesco, gravando seu segundo disco. E a gente conviveu ali durante uma semana, almoçando. Quer dizer, a gente mal se via, né? Porque os estúdios são bastante afastados. É uma cidadezinha, o estúdio Real World, do Peter Gabriel, perto de Bath, na Inglaterra. E a gente se encontrava ali direto com o trio, comia, o horário de almoço e jantar é sempre o mesmo para todo mundo estar trabalhando, né? Mas não coincidia muito da gente estar dividindo o mesmo feijão com arroz com o Placebo, mas nos cruzamos várias vezes. Eu até tentei chegar para bater um papo, mas eles mal olhavam para os tupiniquins que estavam ali, né? Também que a gente tava cagando solenemente para ele, então ficou no 0-0. Eu tentei fazer uma foto junto, não sei o que, mas a gente vai ali gravar uma voz, não sei o que, então tá, fica com as pulgas. In the jungle, making all these rappers mumble, bass and drum to this, all under this, I got a bundle. Mas olha só, o Demi, saiu agora essa semana a escalação de um super festival europeu que acontece agora em agosto. Agosto acontecem os principais festivais na Europa, né? E essa rapaziada, na realidade é um cara só, é um cidadão inglês com nome muito complicado, mas ele assina Fortet, totalmente voltado para a música eletrônica, experimentalismo, essa coisa toda. E ele é uma das atrações do festival de Benicassim, que acontece numa praia perto de Valência, na Espanha. Oasis, confirmadíssimo, Kaiser Chiefs, enfim, uma seleção da pesada. E o Fortet, aqui no fundo, vai estar lá. Segura o groove. Stop. que eu não sou João. Corta essa, né? Não vai dar. O culpado? É claro que é você. Mas claro, eu faço tudo pra entender. Mas parece que você não gosta de mim. Que eu não sou João. Eu já pedi pra você parar, porque não vai dar pé. Não vai dar pé, assim não dá. Todo dia a gente briga, todo dia. É por causa de televisão, é por causa de comida, é por causa do cachorro. Peraí, pelo amor de Deus. Você não tem a mínima contemplação comigo. Assim não dá pé, eu gosto muito de você, mas nossos gêneros não se casam, sacou? Não dá pé mesmo. Baby, não faça! Não faça isso não! Tá? É, não grilha a minha cuca com Tony Tornado. Sentiu firmeza, Demi? Senti, bom. É, tava aqui dançando, né? O funk. Torniente. Vamos abrir a promoção com 12 polegadas do Feel Good Inc., a nova música do Gorillaz. Aliás, deixa eu botar ela aqui no prato aqui pra criar um clima. Tony Tornado aqui, eu fumo. Coisa, hein, rapaz? Acho turnê e tudo, né, cara? Hein? Cai, entra em turnê e tudo isso aí. Legião de coisa. Nossa senhora. Esse é o 12 polegadas. Isso aqui é bom mostrar, né, cara? Sentiu? Um disco mesmo daquele que quebra, né? Garotos 10, meninas de 12 anos, não sabe que já existiu isso na vida, né, cara? Aliás, a música não tem capa, não tem crédito, tem informação, não tem letra, né? É. O que é muito bacana, né? É uma nova maneira de consumir sons, né? Mas esse é o disco que nós temos dois para dar para a nossa torcida pelo telefone. 2221-1029. É, até é merda mesmo. Pô, tá aqui, cara. Tô, é, tá brincadeira, não, cara. Tô afiado já, treinando o telefone. Já. Do outro lado tem a versão a capela e a versão instrumental espetacular, Feel Good Inc. Então ligue para cá, 2221-1029, e diga qual. Isso aqui é o Gorillaz, né? Do Damon Albarn, que é do Blur. Ligue para cá dizendo qual o disco do Blur que você mais gosta, dentro da vasta discografia do Blur. Qual? Ô, menina, vocês quatro aí. Tá ligado? Sentiu qual é a pergunta? Qual o disco predileto de você, querido ouvinte, do Blur para faturar? Evidentemente, as meninas vão receber as ligações, nós vamos sortear dois. Demi, tem um negócio aí de um tema, né? Aquele tema aí que... O tema aí, do cara. Do ah, cara. Tá aqui. Tá aqui, já tá no esquema. Vamos lá. Uma mensagem aqui que chegou aqui que as meninas trouxeram. Com a chuva que se intensifica. Que loucura, a nossa torcida está muito poética hoje, né? Com a chuva que se intensifica lá fora, acho que o melhor é você estender o ronca até a água baixar. Olha que bom. Lindo, né? Boa ideia, cara. Falar em ideia. Será que o sequelado tá aí no fundo? Olá. Meu rei. Governador Valadares, deixa eu falar em intensifica. Vem cá. Ouve aqui. Quantos palmos? Ouve aqui. Você tá com a morceguinha do estúdio aí, é? Tem morceguinha aí a bordo? Olha aqui. Quatro. Siga o exemplo da nossa audiência no ar aqui, pra quem não conhece o Ferrari, nosso cronista, né? Uma Guma Ferrari, por favor. Uma Guma Ferrari, que escreve regularmente no site do Ronca Ronca, textos primorosos, inclusive tá pra receber... Emocionou, é? Lógico, você é o único que lê. Mas enfim. É o único leitor. O Ferrari volta e meia também aparece aqui no Ronca Ronca ao vivo. Ô Ferrari, por favor, siga o exemplo da nossa torcida e dê as boas-vindas ao Demi, cara. Capricho. É o Leme? Quem é Leme? Demi. Demi, não é o Leme, baixista do Motorhead. Não. Demi de Demi Moore. É o Demi, nosso novo piloto. Ah, é? É, o Edu Demi, se foi, o Edu se foi. Tudo Navy, Ronca Ronca. E eu daqui, governador, só lembro de você, Camila Parker, olhando aqui o continente aqui de Paquetá, que você não disse que eu moro em Paquetá. E olho, eu não vejo nada, porque a bruma de Avalon cobre o Rio de Janeiro. E eu espero que essa bruma leve o nosso Papa. O nosso Papa é, não é João 23, não. É Bispo 16. O nosso Papa Anjo? O Bento. Não, Bento 16. Olha aqui, ó. Eu, inclusive. Ô Ferrari. Sim. Você falou que tem mulher, eu já fiquei meio assim. Mas no informativo do Ronca Ronca que seguiu hoje para as figuras cadastradas no site, eu digo que você vai fazer uma curta análise a respeito do novo ocupante do trono de Pedro, né, cara? Fiquei extremamente emocionado com Bento XVI, com a sua biografia, com a exceção, evidentemente, de ter sido a juventude hitlerista, mas isso aí não tem nada a ver. Ah, eu é? Acho que o Papa pode resolver a questão do esvaziamento da zona sul do Rio de Janeiro e a participação desses paruara no programa de rádio. Qualquer um, te vendo, não tem nego na zona sul tudo bêbado. Eles ficam bebendo no bar, sai pro Benin, é de bom dia de fora, e no entanto a zona norte e os arredores é que participam dos programas de rádio. Então o Papa pode resolver essa questão da segregação que existe dentro daquela cloaca chamada Rebol. Ouve aqui, é isso que você tem pra falar do Ratzinger, então, né? Além do mais, ele vai nos libertar. Ele vai nos libertar, porque esse Papa, um garoto, 79 anos, isso é sacanagem, governador. Botar um cara já, a rema e trancamem, pra controlar a humanidade, não dá certo. Vem cá, essa vozinha sua esganiçada é o quê? Simon Weintraub? Eu tô um pouco assim, digamos, emocionado, porque, de certa maneira, você tá tendo uma certa consideração comigo. E as mariposas que estão indo no estúdio também, entendeu? E o Demi Moore, como é o nome dele? É o Demi. Demi Morales. Demi Moore? Morales. Demi Morales, cara. Demi Morales. Nome de percussionista. Fã, obrigado. Eu tô na barca, eu ouvi direto. Obrigado. Mas aí, você me estranha. Governador, esse Papa, realmente, quando ele meteu o pé na Jamaica, ele vai sentir o que é bom pra tosse, porque Papa tem que ouvir reggae. Você acha que o Papa vai a Jamaica, então? O Papa não fica só ouvindo blues, ouvindo Pepino de Capri lá em Roma, não. Ele tem que chegar e descer na terra do Roberto Marley, né? E chegar lá em Curitiba, os vagabundos tudo fumando borrão, e o Papa tendo que beijar chão de aeroporto. E os vagabundos metendo tudo, porque isso é música de vagabundo. O Papa tem que acabar com reggae. Ele tem que acabar com reggae. Todas as questões, os conflitos e desarmonias da humanidade passam por essa porra chamada reggae. Pois é. O reggae está em todos os ambientes promíscuos do mundo. Vamos ver. Puteiro, não tem reggae. Não tem. Qualquer igrejinha tem. Qualquer igrejinha tem um reggae tocando lá. Que eles chamam de gospel. Gospel, sei lá. Ela deu nome e nome. Gospel. Eu vou ver gospel. É reggae. É tudo reggae. Eu vou fazer uma patrulha pra matar reggae. Eu vou acabar com essa vida Brasil de reggae, como é que eu tô falando? E o Papa Bispo 16, ele vem comigo. Porque ele quer uma união das massas em torno da vagabundagem. Isso tem que acabar, governador. Hein? Parece um jegue, rapaz. Eu fico lá escrevendo no site www.roncarronca.com.br, sempre falando dessas questões papais, sacais. E você vem com reggae pra cima de mim. E com 12 polegadas. Esse rapaz entrando na jacuíta do Blue. Aliás, a promoção com o 12 polegadas do Gorilas continua valendo, hein? Que pariu, o cara não presta em nada que eu falo. Eu faço editorial. E no final, aliás, a promoção. Qual é a sua expressão, hein? Você não viu nada. Qual é a expressão? Você não viu nada que eu falei, governador. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu aqui, emocionado, falando pra caceta. E no fim do final, eu falei, então, uma promoção como não tivesse acontecido nada, né? Uma mosca pousando para o governador. Ô, sequelado, deixa eu dar uma informação aqui. Falta um... Fala aí. Chama ele, governador. Faltam alguns minutos pro programa acabar e a promoção com 12... Tô aqui, vou te falar. Com 12 Demi polegadas. Demi Mu. A promoção do 12 polegadas do Gorilas continua valendo 221-029. Ligue para cá dizendo qual o disco do Blur que você mais gosta. Vastíssima discografia da banda do Damon Albarn. Vamos sortear dois que vão faturar o 12 polegadas do Gorilas, que nós já mostramos aqui a exaustão, né? O sequelado. Ô Ferrari. Alô? Cadê ele? Puta que pariu. Desmaiou, acho, hein? Ele tem esse negócio de ir embora, sabe que ele foi embora? Picou a mulher. Picou chama dele. Chama de novo. Sequela. Acho que ele foi, hein? Aqui, um clima totalmente Ratzinger aqui ao fundo, ó. É. Totalmente Ratzinger, mas essa música aqui ao fundo é um dos maiores singles, entre aspas. Não essa versão que tem quase 20 minutos. Mas é um dos principais compactos da história do rock and roll em todos os tempos, né? Essa é a versão original do álbum. Sente o groove. God of the freedom on earth. Don't you know that I'm loving you? In a God of the freedom, baby. Don't you know that I've always been true? Galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. What the fuck is this? Ronca Ronca, cidade. Mamãe me acorde, hein? Aí está o Iron Butterfly com sua música, seu hino supremo, enagada da vida, quase 20 minutos de alucinação. Disco lançado em 1968, mas tem tudo aqui. Tem dub, tem música eletrônica, mais ou menos pelo 13º minuto. Entra num clima aqui que poderia ser um Derrick May, um produtor foda desse, música eletrônica, techno, caralho, a quatro. Tem de tudo aqui. É muito sério mesmo. Né? Mais uma mensagenzinha. Ferrari surtou, a chuva aumentou. Se a chuva aumentou, vai ser ruim da gente sair daqui, hein, cara? É. As ratazanas então lá fora. Vamos fazer o programa até às 6, pronto. Ué, mole. Quase não. Mole. As ratazanas lá fora estão cascudas. Cara, parece uma preá. Eu nunca vi. É um momento ecológico muito forte aqui. Bom, pelo menos agora elas estão de banho tomado. É verdade. Valendo a promoção ainda pelo telefone, hein? 22210029. Diga 22210029. Diga o disco que mora no seu coração do Blanc. Você corre o risco de levar para casa um 12 polegadas do Gorillaz. Nós estamos dois aqui para entregar para a nossa torcida. Lembrando, para você também entrar no site do Ronca Ronca, caso você queira receber o informativo do programa com um dia ou até mesmo na segunda-feira cedinho. É só entrar e se cadastrar no site e receber a trozobinha, né? Por falar em cedinho, amanhã cedinho, as músicas, a relação das músicas que nós mostramos aqui, estamos mostrando, estará tanto no site do Ronca quanto no site da Rádio Cidade. Alguma informação assim? Não. Ei, Zeca, fala aí. Ei, Zeca. Não, rapaz, eu tô me lembrando que essa música que você acabou de tocar, essa alucinação. Essa tá no fundo aqui. Isso. Eu ouvi essa música tocando, cara, num filme do Fred Krueger. É mesmo, né? É, rapaz. Num filme do Fred Krueger, se eu não me engano, A Morte de Fred. Tem uma cena que mostra umas cenas meio psicodélicas e tal, e toca essa música. É, mas aí. Esse é um dos 10 hinos do psicodelismo. 68, né? Uma música de 20 minutos. E na gada da vida do Iron Butterfly. Agradecer muito, mas muito mesmo, o Ricardo Rodrigues de Souza, morador de Bangu, que enviou uma carta sensacional. Ele gostaria de ganhar a camisa da rádio. Como é que a gente faz? Tem que dar uma camisa pro cara, maluco? Oh, o cara tem que ficar ligado na rádio e ligar. Jabá, maluco. Jabá. Sabe o que é isso? Jabá, armação. É um pedaço de carne. Caô. Vamos arrumar um caô. Ô, Ricardo, pode deixar que eu vou descolar uma camiseta pra você da Rádio Cidade. Obrigado mesmo pelas suas ideias, pela sua força de vontade, né? Pela sua criatividade, enfim. E aos pouquinhos eu vou tentar responder os seus pedidos aqui. E é sempre bom a gente lembrar também que daqui a pouquíssimas semanas nós vamos botar no ar uma promoção só por cartas. Tô descolando um mimo sinistro. corre o risco de ser uma passagem só de ida para Manaus para assistir White Stripes no teatro do Teatro de Manaus, Teatro Amazonas. White Stripes dia 1º de junho, coisa de maluco, no teatro com mais de 100 anos de história, fundado em 1896. Depois White Stripes desce. Aliás, o Ronca Ronca já falou dessa vinda do White Stripes ao Brasil mais ou menos há 2 meses atrás. Dia 1 de junho lá, no Teatro Amazonas. Dia 3 aqui no Claro. E dia 4 em São Paulo. Então, qual é o risco da gente colocar na roda aqui por cartas uma passagem? É só, agora o lance é esse. A gente dá um ingresso e dá a passagem só de ida para Manaus. Mas tá valendo, não dá não? Hein, Zé? Melhor que nada, né? Então, é, melhor que nada, é verdade. Não, porra, o ingresso e a passagem de ida? Tá bom pra caramba. Porra. Se vira pra voltar, mano. Tá em carona, pô. Claro, evidente. Segunda-feira anunciei, não toquei, negozinho estrilou pra caramba. Wall of Sound, do My Bloody Valentine, do Kevin Shields. myself. Ronka, ronka. A small brilliant hotel bomb. That's a hit. Take a peep in their artillery room. All that rugby players on your chest. What shot have you got against a tie and a crest? Oh, hooray! What a nice day for the heat to run. Clever when you lit the fuse. Took out a House of Commons in your brand new shoes. Composed a revolutionary symphony. Been way too bent with the charming and clean. Hooray! Cheers and mates. Ave Maria, The Jam, gravado no programa do John Peel, a Peel Session de hoje. Segunda-feira passada nós não mostramos a Peel Session. Aliás, o Demi, é sempre bom a gente dizer, a cada segunda-feira a nossa torcida aumenta, né, cara? Já tivemos torcida do América, hoje estamos mais ou menos com a torcida de um time ali de Pequim. Ainda temos que galgar, né, vários espaços, mas enfim. Então, no programa existem mais ou menos três sessõezinhas razoavelmente regulares. As canções inesquecíveis, hoje foi o Gold com KRS. Existe a Peel Session, desde a subida do John Peel ano passado, o principal radialista do planeta, o cara que lançou de Beatles a Kaiser Chiefs, passando por, enfim, por todo mundo, né? Existe a Peel Session e existe a fita demo, o CD demo, que a gente procura mostrar toda segunda-feira. Então, regularmente, né, de 10 programas, em 8 a gente cumpre as três etapas. Então, o John Peel foi um cara muito especial, muito importante para mim, na minha formação como curtidor de rádio. Então, a nossa homenagem, aí eu trago junto a nossa audiência para sempre nós nos lembrarmos dele. E a cada segunda-feira a gente mostra uma banda gravada na BBC, na Radio One, no programa dele. Desde o dia, como eu te amo, beleza? Então hoje nós mostramos o Jam com Ethan Rifles. Ainda tem um tempinho no programa, tá chovendo pra caramba, chovendo. Maluco. Temos 5 minutos mais adiante. Já algumas semanas que eu trago essa banda australiana também, gravada no programa do John Peel, o Triffids. Não existe mais, o vocalista principal, inclusive, já subiu. Life is a Crime. Life of Crime. Não muda muito, mas é o título correto. So light was hot and your mother was calling. Está então diretamente da Austrália, a banda The Triffids. Não tem muito disco não, eu recomendo quem puder correr atrás dos álbuns do Triffids. Realmente um som muito bacana, muito bem resolvido, e o cantor era um sujeito que se expressava muito bem, vamos dizer assim. Aliás, nem tanto, eu tive a oportunidade de ver um show do Triffids, cara. Demi, foi uma das coisas mais malucas que eu já assisti, pelo seguinte: o cara entrou completamente sequelado, completamente Chamberlain no palco, num lugar muito pequeno. Chamberlain total, sequeladaço, pior que Ferrari. Quando o show começou, cara, eu tava fazendo umas fotos bem embaixo dele, assim. Uma corda da guitarra, um modelo Fender velho pra caramba, prendeu no botão. O cara fez mais ou menos metade do show tocando e cantando com a guitarra, com a corda, acho que era o Misão, presa. A corda presa. E como se não tivesse acontecido nada, assim. Normal. Vamos em frente, programação normal, melhor do carnaval. É brincadeira, né? Tadinho, subiu, né? Nós ouvimos o Jam gravado em 1979 e o Triffids aí ao fundo, no programa do John Peel em 1985. Com o Triffids ao fundo, vamos dar os felizardos de hoje, né? O Caboclinho. Ih, rapaz, agora a audiência deve estar cascuda, hein, Demi? Esperando. Vamos ver. Ansiosamente pela informação de quem vai assistir o Placebo no. Claro! Triffids. Vamos soletrar o Triffids, né? Porque minha pronúncia é bizarra, né? T de tatu, R de rio e F de faca e. D de dado, S de sala. Mas enfim, quem vai assistir a banda de Londres no Claro Hall sexta-feira é o Rodrigo Gouveia Manzano. Rodrigo Gouveia Manzano, pelo amor de Deus, você aguarde o departamento de promoção da rádio entrar em contato. Hoje falei com uma menina aqui do departamento de promoção. Departamento de promoção, né? Que entra em contato com a rapaziada. Ela disse: Maurício, vem um monte de ouvinte do programa, do Ronca Ronca aqui, perguntando pelos prêmios, não sei o que. Cara, o cara é a nossa audiência. por favor, aguarde o pessoal da rádio entrar em contato. Senão, não tem nada esperando por você aqui. Nem o 12 polegadas, nem não sei o quê, nem não sei o quê. Um monte de coisa que a gente já colocou no ar. Então, espere o pessoal da rádio entrar em contato. Então, o Rodrigo Gouveia Manzano faturou o par de dois ingressos para o Placebo. E quem levou o 12 polegadas do Gorillaz foi o Geoffrey Reis, faturou, e o outro foi o Gutenberg da Fonseca. Então, ambos os dois também, por favor, aguarde o departamento de promoção da rádio achar vocês. Espero que vocês tenham dado o telefone direitinho, né? Lembrando mais uma vez sobre o fim da votação no prêmio Claro de Música Independente. A Trozoba acaba sábado. Você pode entrar no site do Ronca Ronca ou no site da Rádio Cidade e depositar seu voto em várias categorias. E é sempre bom lembrar que só vale um e-mail. Um voto, um e-mail. Se você tem 100 e-mails, você pode dar 100 votos. Se tem um, só vai dar um. Percebeu? O lance? Então é isso, né, Demi? Obrigado. Obrigado ao Zeca por ter ficado aqui até agora. Falou, foi um enorme prazer. O Zeca dando aquele reforço. Tomando vitamina na Demi. Falou. A bomba, homem bom. Demi, obrigadaço pela sua vinda para o Ronca Ronca, né? Porque a partir de hoje, um ouvinte é bom a gente informar ao nosso público que ficar aqui até as 2 horas da manhã é sinistro pra caramba pra qualquer profissional aqui da rádio, não é brincadeira não. É. Tem que ter uma integração e eu agradeço pra caramba a vocês por sustentarem a nossa pipa no ar durante tanto tempo. Beleza? Obrigado, obrigado. Welcome, baby. Obrigado a vocês, beijinhos, durmam direitinho, segunda-feira a gente volta ao vivo. Não deixe de participar no site do Ronca Ronca com sua participação, com sua informação, seu pedido, sua crítica, enfim, roncaronca.com.br e no site da Rádio Cidade também. Bye, bye. Cidade. A Rádio Rock.